ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze horas e 32 minutos aqui na Pássaro da LFM, é o programa Expresso que vai até as 14 horas. Um abração aqui pro pessoal que mandou mensagem enquanto falávamos aqui com o prefeito João Carlos e também com o prefeito eleito Laércio Sinter Nogueira, a Ceila Moraes, a Viviane, a família toda lá da Rojão Autopeças, Luana também mandou mensagem aqui. Enfim, a gente fez um bate-papo bem rápido aí com os dois, né? Então não deu tempo pra gente atender todo mundo. João Vitor, também lá de Santa Cruz da Prata, passei o recado, viu, João Vitor? Passei o recado aqui pro Laércio, ele já disse que inclusive já estava sabendo a respeito dessa reunião aí que vai acontecer, provavelmente deve acontecer em Santa Cruz da Prata na próxima terça-feira. E agora eu recebo aqui mais uma vez, com muita alegria, meu grande amigo Cantarelli. Cantarelli, como eu disse no começo do programa, né, quando fui anunciar os destaques de hoje, um dos maiores talentos musicais de toda a nossa região, é o showman Cantarelli, pedido de todas as festas que a gente, que o pessoal convida para que a gente faça a programação da festa, o pessoal logo fala, tem que trazer o Cantarelli. Eu fiz questão de trazer o Cantarelli hoje aqui no programa também, vai ser o último programa ao vivo que a gente faz esse ano, para a gente finalizar essa parte aí musical do programa com ele. Tudo bem, Cantarelli? Tudo bem, e você, Antônio Cláudio? Prazerzaço estar aqui com vocês na Passa da Ilha. Olha, cara, você também é tudo de bom, viu? Prazer, olha, é todo meu, prazer, viu, Cantarelli? Prazerzaço de estar com vocês aqui nessa rádio maravilhosa, que interage com todo mundo, né? E que dá oportunidade aí pros artistas que tá lutando para mostrar o trabalho. E é difícil espaço, né, Cantarelli? A gente já falou aqui da outra vez, né? Ah, é muito complicado, difícil, né? A gente precisa de ter esse espaço, porque a gente tem muita gente talentosa, né, Cantarelli? Nossa, quantas pessoas boas que canta, que toca, que faz aí outros tipos de evento, né? Olha, eu fico impressionado com as qualidades da nossa região, viu? Tem muita gente boa, viu? Agradecer também ao Gabriel, né? É, o Gabriel veio aí. O Gabriel dá uma força lá no Facebook. Ele divulga também minhas músicas lá na Rádio Clube. É companheirada. Tô lá do domingo das 16 às 9. 16 às 9, na Rádio Clube de Gospé, né? É. Muito bem. E tá também o Thales. Olha, o Thales é sangue novo, tá com 5 anos, ele já toca berrante, conta piada, ele já. Vai seguir a carreira mesmo, Cantarelli? Olha, a gente não sabe, né? Isso aí eu vou deixar pra ele resolver, mas se quiser seguir esse sonho do papai, né? Pra mim seria bom alguém você tocar mesmo. Você começou com essa idade mais ou menos, Cantarelli? Com certeza. Foi? Já tô com... Não vamos falar a idade não, Cantarelli. Já tô com 42 anos de estrada. Ah, tá. A idade eu não vou falar. Não fala não. Ou mais, né? Mas aí foi muitas duplas, muita luta, né? E já cantei em orquestra, banda e tudo mais. E tive um duo que foi muito legal. E me achei na carreira solo, aqui no acústico, e de 8 anos pra cá, a minha carreira alavancou. Foi o momento, o momento principal da sua carreira, Cantarelli? Depois que você falou assim, não, agora vou continuar carreira solo mesmo, porque já tentei de todas as formas, não tá dando certo. Tem que ser solo. Eu acho que tem que ser solo, porque hoje fica difícil você levar uma banda e você cobrar lá 3-4 mil pra cantar. Então eu faço um jeito de cantar para todo mundo e faço um preço que dá para todo mundo pagar e não fico sem cantar, canto o ano inteiro. Porque sempre que eu converso com você, né, Cantarelli, você me fala isso, ô, Dono Cláudio, tá bom demais, fazendo show no Zabim, fazendo show em Guaxupé, né, a região inteira convida você, né? e contrata você principalmente. Com certeza, e o ano inteiro nunca fico dentro de casa, não fico de jeito nenhum. E nesses anos menos para trás eu nunca fiquei. Porque sempre apareceu cantoria para fazer. Mas nesses 8 anos agora, olha, eu tô felicíssimo. A minha preocupação era de agradar os jovens. E eu ficava preocupado com aquilo. Aí eu tirei um pouquinho da música nova, enfiei no meio das mais velhas. E chega na mesa agradando eles. A quantidade de selfies. E assim a galera vem fazer foto e conversar comigo. E eu sinto que eles gostam muito. Estamos interagindo junto aí. Eu tô adorando. Eu acho que é meu momento. Tô felicíssimo. Agradeço a Deus e a todos que abraçaram meu trabalho, todos que me ajudaram. Você acha que esse lance realmente é de misturar tudo, pegar música antiga, pegar música nova, é o grande, vamos dizer, o grande diferencial aí do Cantarelli hoje em dia, do show do Cantarelli? Zé, você tem uma surpresa muito grande que você vai no meu show. Coisa que você nunca pensava que você ia ouvir de novo, tá aqui na minha mente. Tá no meu show do meu repertório, eu lanço aquela música pra você, você fica impressionado de ver, né, aquela saudade que dá, né, porque cada um tem uma fase, né, a gente passa, aquelas músicas fazem sucesso e às vezes você nunca mais vê, porque é a falta de espaço que você falou aí, não toca mais essas músicas, não, né? Hoje em dia não toca mais, né? É raro ter esse espaço. Com certeza. Na mídia. João Reis, Botas, tá te mandando aqui um abraço, Cantarelli, só moda top. Canta a música Carinho de Mãe, oferece pra minha mãe Odília. Então, pois é, essa música é uma delas que tá arrebentando. Até mandou uma foto sua aqui. Esse cara também, vou te falar pra você, ele produz o Cantarelli, põe o Cantarelli no caminhão, no ônibus, ele quer que eu vou, a galera tá querendo que eu vou. Mas, cara, eu não queria deixar vocês, nós temos que ir tudo junto, né, Antônio? Com certeza, não pode. Dá pra fazer essa música que ele pediu, Cantarelli? Agora. Vamos lá, então, qual que é o nome da música? Carinho de Mãe. Carinho de Mãe. Mãe, hoje eu quero agradecer o carinho que você deu pra minha vida inteira. Mãe, quantas vezes eu errei e você com paciência, com carinho me corrigia. Mãe, lembro das dificuldades, viemos morar na cidade e papai ficou doente. Mãe, meus irmãos ainda pequenos e você com braço forte não deixou passarmos fome. A minha mãe, hoje eu quero agradecer. Você é tudo de bom, eu amo muito você. A minha mãe, se eu errei, peço perdão. E seja onde estiver, está no meu coração. Letra sua, Cantarelli? Letra minha, com certeza. Cantarelli, além de cantor, também é compositor, né? Olha, todas as músicas do Cantarelli, né, Antônio Cláudio? Todas as músicas aí que estão gravadas. As músicas que saem aqui na rádio, todas elas são do Cantarelli. E tem mais umas 300 músicas, tem mais 376 músicas. Como é que vem essa inspiração, Cantarelli? É o que sempre me chamou a curiosidade. Eu, por exemplo, faço texto aqui na rádio e tal, mas música é outro dom, né? É outro dom e você tem que saber que ela é tua mesmo, né? Porque na hora de registrar você tem que pôr teu SIC, teu RG, tudo, teu endereço e tem que ser uma coisa tua mesmo, né? Sua, né? Então, mas de onde que vem a inspiração? Isso vem assim do nada. Você tá, às vezes, parado assim, vem um começo de uma música e eu paro e já faço tudo, já faço arranjo. Letra, coloca na hora, música, na hora, tudo. Surgiu de repente, lá, sei lá, uma frase meia perdida lá, você já pega aquela frase e a partir daquela frase você já tem a música pronta daqui a alguns minutos na cabeça. Eu vou te dar um exemplo. O Carlos Silva tem uma mania de ficar falando assim: pra mulher dele, pensa numa morena apaixonada, pensa numa morena, isso, não sei o quê, pensa num caboclo, não sei o quê. Ele fala esses negócios. Fala. Aí eu peguei, eu tava ouvindo ele de manhã, já fui lá, peguei o caderno e falei assim: pensa num casal apaixonado. É nós dois. Tá vendo? Então. Surge, né? Surge assim o. Quantas músicas você falou que tem, Cantaré? Ah, tem acho que 376, eu acho, né? 376 músicas. E não tem onde divulgar tudo. Tem cada música. Ah, inclusive, pra trás aí, que esse CD bem produzido, tá com 16 músicas. É. Mas aos 8 anos agora são 34. Acústico, já gravado. Que eu, é gravado, que tá aqui até na Passo da Ilha, acústico, né? Esse ano vou fazer mais um bando de música. Vou fazer muito, porque não tem onde divulgar, né? Então vamos fazer uns 3, 4, né? Aos poucos, né? Aos poucos. Vou mostrando pra galera. Ah, e agora fiz uma, por exemplo, cada momento que você tá vivendo, que você tá vendo, passa uma situação ali perto de você, eu tenho mania de escrever e acertar, bem acertado. Graças a Deus, tinha as oportunidades. Por exemplo. É, como assim? Que nem o Natal. Aí eu imaginei, essa música até trouxe pra primeira mão pra vocês. Legal. Ela não tá ainda produzida. Vou produzir. Não, mas vamos deixar pra depois, vamos deixar pro finalzinho. Essa do então, Natal. Então, você fica pensando. Passou essa música, Moreno Cabelo Cacheado. Passou uma Moreno Cabelo Cacheado lá perto de mim. Achei ela bonita, interessante e tudo. É, desde cá, eu imaginei ela numa festa do peão. Né? O compositor viaja demais, cara. Imaginei ela. Tem uma grande imaginação e fantasia aí, muito, né? A música do cachorro, né? O cachorro tá com saudade. Eu fui pra Ceará na casa de um amigo meu, a mulher dele tinha largado dele. Ele tinha um bando de cachorro, uns cachorro grandão. Cachorro tudo Ivano lá. E aí eu fiz, ó, depois que você foi embora, tô vivendo no sufoco. Nessa casa abandonado, ficou eu e o cachorro. Eu não sei fazer comida, é por isso que eu sofro. Tem dia que meu almoço é a ração do cachorro. Tá, volta pra casa, que o cachorro tá sofrendo, entendeu? Como é que é? Então é isso. Mas você já tentou mandar essas músicas pra outros artistas gravarem ou não? Você já mandei, já você mandei. Você é meio. É minha, eu tenho que gravar. Não. Jamais. Já mandou. Já mandamos. É, já mandamos, vou mandar e mais. Alguém já gostou muito. Alguém já gravou, mandei já pro Stone Chororó, o Eduardo Costa, pro Daniel. É que é difícil, né, Cantarelli? É o Brasil inteiro mandando música, né? E às vezes o Antônio Cláudio, ele nem chega a ver. É, muito complicado. Porque né? O produtor que vai mandar, né? É, geralmente é o produtor que vai mandar. Ele fala, não, larga isso pra lá, ou sei lá, né? Não posso julgar, mas. É dessa forma, igual se fosse falar comigo, falar diretamente com você, né? Já é diferente. É a mesma questão que você falou aí dos 375 músicas que você tem, né? Você vai escolher 10 pra gravar. Mas quem diz que as outras 365 não seriam melhores, né? Uma daquelas lá seria melhor se você grava, né? É uma decisão meio difícil até para escolher o que grava, né? E eu acho até melhor que jogar na Mega Sena, né? Pode dar certo, né? Ou não, né? Cantarelli, e o Thales aí? Com esse berrante aí, meu amigo? Esse Thales, ele começa a fazer muita alegria, muito alegre, gente boa, e fica... Eu tô ensaiando, ele tá lá verando, fala, menino, tá na hora de você começar já... Dá serviço pra ele, então, aqui? Dá serviço pra esse rapazinho. Sabe o Velho Boiadeiro com Saudade do Cantarelli? Sei. Que é uma música que é show de bola, eu fiz pros boiadeiros que já foi apaixonado nessa vida, né? E as colônias tudo quebrada, a gente fica, passa lá perto, fica chateado, né? É, a área rural. E o Thales, fala boa tarde aí pra galera. Chega aqui, Thales, fala boa tarde aqui nesse microfone aqui, ó. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, galera? E aí, como é que você tá, Thales? Tô bem. Vi falar que você sabe contar umas piadas aí? Conta a piada do caipira. Então conta uma piada pra nós, vamos ver. O caipira foi no médico, o médico disse, o que que você tem? Tem uma vaca comer uma galinha. Não, quero saber o que que você tá sentindo. Tô com vontade de largar, mas eu vender a vaca com a minha galinha. Se você dá corda, fica de inteiro, né? Vai contando uma piada atrás da outra, né, Thales? Vai. Vamos fazer então a participação sua, você vai tocar o berrante aí pro teu pai? Vamos fazer um pedaço dessa música, vamos lá, vai então? Mostrando um pedaço das outras, vamos lá. Sim. Toca o berrante aí, companheiro. Na parede pendurada, eu lembrei do meu passado. comecei a perguntar. E meu berrante, com uma boca entupida, virou caça de formiga, deu vontade de chorar. Vi meu arreio com o couro enrugado, eu lembrei do meu passado, que nunca mais vai voltar. Porque o progresso foi fazer isso comigo, sou um velho esquecido, já não toco mais boiada. Toquei berrante lá na curva da estrada, reuni a pionada para um poço de boiada. E a saudade que tenho dos companheiros, uns tão vivos, outros morreram, hoje só resta saudade. Vai, companheiro, toca o berrante pra nós. Hoje trocaram o cavalo pela moto, ninguém quer ter mais trabalho pra lidar com as crianças. E as colônias que era cheia tá vazia, expulsaram as famílias que cuidavam do sertão. Hoje eles pensam só em morar na cidade, não tem raiz nem saudade e não sabe o que é bom. Porque o progresso foi fazer isso comigo, sou um velho esquecido, já não toco mais boiada. Toquei berrante lá na curva da estrada, reuni a pionada para um poço de boiada. E a saudade que tenho dos companheiros, uns tão vivos, outros morreram, hoje só resta saudade. Linda, linda música, linda letra, né, Catarina? Linda, linda, linda. É uma das suas preferidas ou não? Ah, eu gosto de todas elas, é. Amo todas elas, mas tem coisa que você tá fazendo que você gosta muito, né? Mas a que deu mais repercussão pra você, assim, das músicas que você compôs ou que você gravou? Engraçado que só essa cidade vir pra cá, uma coisa acústica, né? Toca demais, eles me cobram muito quando eu vou no show, que demora pra cantar ela. Mas essa música foi só um sonho, que começou aqui na Passa da Ilha, depois que veio a Gatinha Feliz. Essa foi só um sonho. Essa música é a que deu mais repercussão, vamos dizer assim. Essa é. Ó, Luzia Belisário tá ligada com a gente, a Josi também tá ligada com a gente, mandando abraços aqui e curtindo a programação da Pássaro da Ilha FM. A Andrea também tá ligadinha, mandando abraços. Deixa eu ver quem mais aqui, tem mais gente mandando abraços nessa manhã. Fábio também tá ligado, mandando abraço. Cantarela é show, ele disse aqui na mensagem dele. Olha, valeu, Fábio, um abraço para você. Só não colocou de onde é, se é de Guaraná, se é de Guxupé, se é de Muzambinho. Mas o Cantarela faz shows na região toda, né, Cantarela? Pois é, hoje à noite eu tô em Muzambinho. Hoje à noite tem Muzambinho, que lugar lá? Lá na casa da Roseli. A Roseli já me contrata 3 show particular. Anos. Show particular, a família fantástica de Muzambinho. E como é que faz? Pode falar. Amanhã eu tô no Guatapará. Não, primeiro eu vou no asilo. Primeiro. Eu almoço com os velhinhos, canto pra eles primeiro, aí nós almoçamos junto. E depois cantarei, tem um show no Guatapará. Segura aí, Tiagão, tô chegando. Telefone pra contratar o Cantarelli? Olha, é o 8815. 8815. 5372. 5372. É. 91 87 3479. E pode entrar no Facebook também, né? Facebook, Cantarelli. Tem lá a página do Cantarelli. Cantarelli Divino tá lá, né? Zé Divino, Cantarelli. Zé Divino, isso, Cantarelli Zé Divino. E se você entrar Cantarelli e entrar Cantarelli. No palco MP3, você pode estar baixando as minhas músicas no celular, no pendrive, onde beleza. Você quiser. Hein? Então no palco MP3 no site, você coloca lá Cantarelli lá na busca. 2L, e é. já dois Cantarelli com 2 L's, você encontra as músicas para baixar do Cantarelli. Eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto com o Cantarelli, então, fazendo essa música que ele compôs aí para essa data, né? Que a gente está vendo. O Grande Natal, que acontece amanhã, dia 25. Programa Expresso! Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque, está no Expresso. Treze e 54, já aqui no final da nossa programação de hoje. Cantarelli, tem mais um pedido aqui do nosso amigo João Reis, viu? Pediu aqui, até ele mandou uma mensagem de áudio. Deixa eu ver se vai dar pra colocar aqui no microfone aqui, porque tá no outro computador, né? O nosso WhatsApp hoje. Boa tarde, Cantarelli. Canta aí um pedaço da música Viajante Solitário. Viajante Solitário. É o viajante apaixonado, né? Valeu, Viajante Solitário do César Paulinho, João Reis. Aí é só outro dia, né? É, Cantarelli é o viajante apaixonado. Viajante apaixonado. É essa aqui, João, ó. Faz um trechinho dela, Cantarelli. Chegando em casa, já pode me esperar. Coloque o vinho no gelo, arruma bem o cabelo, que hoje eu quero te amar. Põe o vestido vermelho, passe pensando o joelho. Capricha na maquiagem, que essa minha viagem foi dura demais. João. Grande João Reis, ficou contente, hein, João? Abraço pra você, viu? A Josi Gomes também tá ligada com a gente. Um abraço, viu? Já falou aqui, ó, João Reis, ou trem, vou buscar um litrão. Oi, vai com calma, João. Vai, ó, João. Pra contratar o Cantarelli, então, é o 98815-5372 ou 99187-3479. Em qualquer um desses dois números, você fala com o Cantarelli. Pode acessar também o Facebook, né? O Facebook do Cantarelli, Cantarelli Zé Divino. Lá também você consegue ter todos os contatos, conversar com o Cantarelli, contratar ele pro show que ele leva aí até o seu evento, a sua festa, festa de aniversário, casamento, né, Cantarelli? Show, meu amigo, é com esse homem aqui, é com o Cantarelli, é o showman realmente, né? Showman. É um show que tem de tudo, né, Cantarelli? Tem de tudo. Não é um simples show que você está acostumado, que o cara senta lá no seu banquinho e faz lá o violãozinho dele, não. O Cantarelli realmente é muito mais que isso. Ah, né? Muita coisa, muitas músicas boas, né, que eu guardei, né, e que eu separei pra gente interagir. E fazer o gosto da galera e todo mundo que tá nas festas, as crianças, os mais velhos, os mais novos, tem música pra toca todo mundo. Toca de tudo, né, Cantarelli? Eu lembro que você, a última vez que você falou aqui, que você teria cerca de 8 horas, né? Eu acho que era isso mesmo, 8 horas. Eu fui cantar no casamento do Rony Muzambim, foi 10 horas. Até direto, né? Sem repetir música. Assim, então, o repertório é muito grande. Então, o que o pessoal pedir, tem. Né? É, que não senta, fica uma hora parada, não. É só 3 minutos, 1 minuto pra tomar água, né? Já volta na outra sequência. E é muita música, né? E ao longo desses anos, 42 anos de estrada, se você falar assim, quer um show de modão, só de Chão Carreiro, vai. Você quer separar um João Mineiro esse ano, um Mato Grosso vai, aqui, né? um Chico Rei Paraná. Tem alguma música que você não canta de jeito nenhum, Cantarelli? Ah, cara. Que alguém fala assim pra você, você fala assim, essa daí não desce, não vai, não canta. Olha, como é que eu vou chegar na tua casa cantando Se Pega Fogo com a Baleia? Essa não tem jeito. Não tem jeito. Não dá, né? Não dá, né? Mas dependendo do ambiente também, sem problema. Ah, eu não faço questão de cantar música, não. Se caso cantar, né? Se tiver cantar, é um prego burrete, né? Cantarelli, vamos fazer essa de Natal aí? Ah, vamos. Vamos lá, pra gente encerrar esse bate-papo. Música, eu falei essa semana com o Cantarelli, na segunda-feira, e falei pro Cantarelli, você lembra, né? Falei assim, prepara alguma coisa do Natal lá, já que vai ser véspera de Natal. Então, eu já tô fazendo coisa minha, mas eu tenho uns negócios da viola, que eu trouxe, viola tá na moda, eu tô fazendo viola no show também pra galera, né? Tem até a safra da batatinha agora, né? Quer dizer, pode encerrar a batatinha à vontade. Agora, né? Essa época, até o dia 6 de janeiro é hora. Ah, com certeza. Mas eu preparei uma música que eu fiz para as crianças, para a galera, para lembrar que Jesus Cristo está nascendo, né? E que a gente tem que fechar o pitbull, né? E deixar o Papai Noel solto o ano inteiro, né? Só agora. Com certeza, é isso daí que muita gente faz. Fazer um jeito de passar por cima de muita coisa, não é do jeito que a gente quer. Todos os dias seja o Natal, né, Cantarelli? Que todo dia seja o Natal. Eu sei que é muito difícil, eu também sou falho, sou ser humano, não tem jeito de eu estar querendo dar ordem. É um carinho que eu quero passar para vocês, porque... Mas a gente poderia tentar, pelo menos, né? Se cada um fizesse a sua parte, tentasse, né? Pensar em antes, você querer ofender, ou você fazer qualquer coisa que vai magoar alguém, que vai fazer o teu irmão tropeçar, e deixar, ver se o Papai Noel fica nessa alegria o ano inteiro, porque vai, né, um ano que vai entrar, e vamos pedir a Deus para ser bom para nós todos, né? Isso daí. E que nós vamos encontrar na viola, tenho certeza que nós vamos, se Deus quiser, porque... Opa. Os companheiros do Cantarelli é companheiro de verdade. É firme mesmo. Firme mesmo. Vamos lá então. Como é que é o nome da música, Cantarelli? Olha. Já escolheu um nome? Nem nome tem ainda a música. Olha, ainda eu tô, sabe, pra falar pensando. Uma coisa exata. Ela, sabe? Então. Música nova do Cantarelli. Exclusiva aqui no programa Expresso. É linda demais, meu irmão. Prepare o seu coração, que o Papai Noel chegou, trazendo muita alegria, muita paz e muito amor. Tá chegando em sua casa, quer ganhar um abraço seu. Veio contar pra você que o menino Deus nasceu. Feliz Natal, muita alegria para você, seus amigos e a família. Feliz Natal, com esperança, muito carinho com as crianças. Prepare o seu coração, que o Papai Noel chegou, trazendo muita alegria, muita paz e muito amor. Tá chegando em sua casa, quer ganhar um abraço seu. Veio contar pra você que o menino Deus nasceu. Feliz Natal, muita alegria para você, seus amigos e a família. Feliz Natal, com esperança, muito carinho, principalmente, né, com as crianças. Muito bom, essa é a nossa mensagem de Natal para todos essa os ouvintes mensagem aqui. Da Passo da Ilha, essa rádio fantástica, gente. Para todos os nossos tá ouvintes. Boa companhia, porque essa rádio, qualquer hora que você liga o botão, né, não toque no rádio. É isso daí. Ó, para contratar o Cantarelli mais uma vez, vou repetir aqui os telefones: 98815-5372, 99187-3479 ou no Facebook. Cantarelli, quero te desejar um Natal fantástico, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, né? Eu conheço o Cantarelli acho que há 3 anos, mais ou menos, 4 anos pessoalmente, mas a cada ano que passa a gente mais vai te admirando, viu? Pela pessoa que você é. Então, parabéns, continue assim, que tudo de bom aconteça com você no ano de 2017, que esse menino aí siga essa carreira, viu? Pelo jeito vai seguir, né? Olha, o Thales, promete, né? Tá indo muito bem, eu tô notando, não forço nada, sabe? Mas... É uma alegria, né? Tá vendo tudo isso acontecer e é coisa boa, né? Coisa boa a gente tem que tocar pra frente, né? Claro. E eu que desejo tudo de bom pra você, pra sua família. Olha, você tá muito inteligente, cara. Opa, obrigado. Toda entrevista, eu fico imaginando. Você é muito esperto. Olha, cara. Mas é que a gente tem bons convidados, Cantarelli. Poxa, é por isso, rapaz. Tá falando com o Sandro. Que show, hein, cara? Você... Obrigado, tá, parabéns, que o programa Expresso é uma coisa sua, né? A credibilidade da sua... que você, nossa, está estourando. Tá? Agradeço, te agradeço. Parabéns muito pelas também, palavras. Viu? Mas o programa faz sucesso quando a gente traz grandes convidados como você, meu amigo. Olha, tô até derrubando o celular agora. Galera de toda a região, valeu, de toda obrigado, região, viu? Onde eu canto, aonde eu cantei, e os que não me conhecem, esse ano nós vamos conhecer um ao outro. Ah. Nós vamos cantar de cara a cara, assim, as melhores canções. Felicidade a todo mundo, viu? Valeu. Um abraço. 2017, valeu. Fantástico para nós todos. Se Deus quiser. Gabriel, obrigado pela sua presença aqui também, viu? Opa, eu agradeço. Sucesso. Thales. Aquele abraço, Thales. Dá um tchau aqui, Thales. Tchau aqui, vai dar ali no microfone também, ó. Vai lá, dá um tchau aí pra turma. Tchau, galera. Quer mandar um alô pra alguém, Thales? Manda pra tua mãe, pra galera. Tem, manda aí, aí mesmo, pode ir. Aí no microfone mesmo. Oi, Marquinhos. Oi, Kelly. Oi, mãe. Fica com o Jeová. Tchau. É isso daí. Valeu. Um abração. Cantarelli, aquele abraço. Intervalo comercial. Eu volto na sequência já para finalizar a edição desse sábado do programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.